Eu só quero que Deus me ajude. Reconstrua sua vida que não está totalmente perdida. Pra ver meu filho nascer e crescer. E crie bem essa criança que ainda vai nascer. Você, mano. O que tá pegando? Aquela parada lá que aconteceu entre a gente? O quê? Mano, eu fiquei grávida, mano. Tá doida? Eu fiquei grávida, eu preciso que você fique do meu lado. Tá tirando. Pelo amor de Deus, sai. Fica do meu lado, sai. Pelo amor de Deus. Eu trago à tona agora o tema que envenena, que tem como emblema a cena, que me dá pena, da menina descontente, da barriga saliente, que sente que dentro dela há um hóspede inocente. A procura pela mãe é escassa, pela vergonha. Corre contra a cegonha, pelucha de maconha e sonha com futuro sem compromisso. Quer continuar com isso? Ser ou não ser, não ser tão promíscuo. Produtos químicos são ingeridos pela mãe, provocando fortes contrações. Mas que ações? Já houve casos de bebês que foram decapitados, sugados por aspiração e viram pedaços. Seres humanos que contêm alma e espírito, é onde está escrito em Lucas 1º capítulo, versículo 39 a 45. Se aprofunda e viva com vaziamento bíblico. Ih, mano, você tá chorando? Já resolveu o que a gente tinha que resolver? Eu tô morrendo de medo, pelo medo amor de do Deus. Quê? Eu preciso que você fique do meu lado. Tá tirando. Pelo amor de Deus. Não sei nem se isso aí é meu, você vai tirar. Eu tô com medo, minha mãe e meu pai, medo que de eles quê? Vão pensar. Vai tirar. Pelo amor de Deus, fica do meu lado. Vai, vamos. Eu não vou tirar. Vai. Eu não vou tirar, vai. Eu tô morrendo vai. De medo, eu não vou tirar isso. É inocente, culpado. Inocente, culpado. Inocente é o culpado no homicídio planejado. Eu digo inocente, culpado. Inocente, culpado. Inocente é o culpado no homicídio planejado. Inocente, culpado. Inocente, culpado. Inocente é o culpado no homicídio planejado. Inocente, culpado. Inocente, culpado. Inocente é o culpado no caso. Homicídio planejado. Inocente é o culpado no caso. No plano do aborto, se o feto for morto, feito por amor é morto. Com raiva, com dor inocente. Pra sempre vai ser marcada pela agulha de vigor. Entrou do eu, sai o sangue, furou a bolsa, põe a roupa. Sai correndo pro médico, cara de sonsa. Eu não vim pra jogar pedra em ninguém, nem falar mal de alguém. E nem julgar, nem provar quem é quem. Mas meu compromisso é com Cristo e nada mais. Quero paz, vá, vá, e não pecs mais. Pois quem pratica essa iniquidade não se esquece. E se não for perdoada por Deus, logo enlouquece. Mas Deus ouve sua prece lá do alto e vê se entenda. Que o seu maior prazer é que você se arrependa. Não é lenda. Deixe de sofrimento e vá pensando. Ou você quer ver o anjo do juízo perguntando. É inocente, culpado. Inocente, culpado. Inocente ou culpado no caso. Homicídio, eu quero ouvir. É inocente, culpado. Inocente, culpado. Inocente ou culpado no caso. Homicídio planejado. Eu acho que é inocente, culpado. Inocente, culpado. Inocente ou culpado no caso. Homicídio planejado. É inocente, culpado. Inocente, culpado. Inocente ou culpado no caso. Homicídio planejado. Por favor, me responda se tem coragem, mulher, de pegar um revólver e atirar em uma criança. Qualquer. Pois isso é como um aborto qualificado. Se acha pouco um homicídio planejado? Culposo. Se você nunca fez, não faça mal a esse ser. Dedicação, amor, mesmo com sufoco, peça força ao Senhor e diga não ao aborto. Pois é melhor prevenir do que remediar. Porque o pior pode vir e o remédio não poder curar. Se o filho tiver por vir, deixe o filho que é de Deus. Aceite o presente e diga: ele é teu. Saúde e condições de criar, ele dará pra você e pro seu filho crescer. Acredite nisso ou você prefere ao contrário? Que no juízo final, o juiz diga: culpado é inocente. Culpado. Inocente. Culpado. Inocente ou culpado no caso. Homicídio planejado. Ou é inocente. Culpado. É inocente. Culpado. Inocente ou culpado no caso. No homicídio planejado. Ou é inocente. Culpado. É inocente. Culpado. Inocente ou culpado no caso. No homicídio planejado. Ou é inocente. Culpado. É inocente. Culpado. Inocente ou culpado. O que você acha? Homicídio planejado. Ele é inocente. Culpado. Inocente. Culpado. Inocente ou culpado no caso. Homicídio planejado. Inocente. Culpado. Inocente. Culpado. Inocente ou culpado. Homicídio planejado. Inocente. Homicídio planejado.